Um minuto com este negócio sustentável. Já ouviste a expressão homem que é homem não chora? Os homens têm sentimentos e momentos de fraqueza. Infelizmente, os homens não conseguem expressar as suas emoções, seja por medo, vergonha ou pressão social. Têm de ser fortes o tempo todo. Esta situação é prejudicial para a saúde mental, que muitas vezes leva a não pedir ajuda ou apoio quando precisam. Assim, para combater o preconceito, discute que a vulnerabilidade é uma característica humana, fala sobre as tuas emoções e procura apoio psicológico quando necessário. É importante quebrar estereótipos ultrapassados e apoiar-nos uns aos outros sem julgamentos. Se precisares de apoio, procura ajuda.